Lá vem ele, achando que é o cara, dominando, insiste e não para. Ele acha que vai conseguir o que quer, mas tá errado, ninguém segura essa mulher. Olha ele, achou que podia impor regras, cortar regalias. Enganado, achando muito natural ser controlado, perder seu lado individual. Mas não precisa ser assim, podia ser diferente. Você podia gostar de mim, mas confiando na gente, se a solução for o fim, ao menos por você tente enxergar que ela é assim e nunca vai mudar. DJ Fagner, eu sou teu fã. Assim puxando lança no barco cheio de piranha. A tropa avança na verdade por Angra. E de Marola passei numa linda ilha. E de cidade, cidade espalha fama. Puxando lança no barco cheio de piranha. A tropa avança na verdade por Angra. E de Marola passei numa linda ilha. E de cidade, cidade espalha fama. Tropa avança na verdade por Angra. E de Marola passei numa linda ilha. E de cidade, cidade espalha fama.

pensando aqui, como eu fui tão bobo. Por você na adolescência me iludi. Hoje eu sou mais feliz, em todas faço tudo. Se eu acho bonito, fala que pego geral. Se eu acho bonito, fala que eu taco pau. Tomo todas até de manhã. Boto todas pra mamar na van. Aqui, como eu fui tão bobo. Por você na adolescência me iludi. Hoje eu sou mais feliz, em todas faço tudo. Se eu acho bonito, fala que pego geral. Se eu acho bonito, fala que eu taco pau. Como todas até de manhã. Boto todas pra mamar na van. Você desce e para um pouco. Quica uma vez. Quica de novo. Quica uma vez. Quica de novo. Quica uma vez. Quica de novo. Surta Frozy, beijo querida. É o DJ Nano, tá? Toma ladeza. Chegou na treta, ela invadiu. Na onda do Black lança, que a putaria fluiu. Com a xereca ela caiu. Puta que pariu. Com a xereca ela caiu. Puta que pariu. Com a xereca ela caiu. Puta que pariu. Com a xereca ela caiu. Puta que pariu. Se você fica cansada, você desce e para um pouco. Quica uma vez. Quica de novo. Cacete, você dá cacete, você dá cacete, você tá, vai. Toma cacete, você dá cacete, você. Putaria, porra! Toma cacete, você dá cacete, você dá cacete, você tá, vai. Toma cacete, você dá cacete, você dá cacete, você tá. Joga xerequinha, varavinha, você vai se gostando, beira, cujo couro tá comendo. Pedendo essa varavinha, safada, ela não sabe o que tá acontecendo. Joga xerequinha, o bagulho fica sério. Varavinha, ela tá na conduta. Joga xerequinha, na pena, patuca. Trava com você, da capiroca de machuca. Joga xerequinha, na pena, patuca. Vai travando com a bocena, com a piroca de machuca. Joga você tinha orbitando, vai desvando com o lado. Orbitando, tô lançando novinha. Orbitando, tô lançando, você tá no lumeal. Todo bagulho vai caçando putaria. Com teu coça, vai novinha, vai safada, rebolando com a boceta. É o DJ Nano, tá? Toma ladeza. Toma ladeza. Semana chegou, na treta ela invadiu. Na onda do Black lança, que a putaria fluiu. Com a xereca ela caiu, puta que pariu. Com a xereca ela caiu, puta que pariu. Com a xereca ela caiu, puta que pariu. Com a xereca ela caiu, puta que pariu. Se você fica cansada, você desce e para um pouco. Quica uma vez, quica de novo. Cacete, você dá cacete, você dá cacete, você tá, vai. Toma cacete, você dá cacete, você. Putaria, porra!

duvide da capacidade do bonde terrorista. Nós dois ficou de brincadeira, tu se apaixonou, foi de bobeira. Eu sou bandido e o DF sabe bem que eu não presto pra namorar com ninguém. Vai, tu sabe que eu gosto disso. Nós pode e continua amigo. Nós pode e continua amigo. Tu sabe que eu gosto disso. Nós pode e continua amigo. Tu sabe que eu gosto disso. Nós pode e continua amigo. Nós dois ficou de brincadeira. Tu se apaixonou, foi de bobeira. Eu sou bandido e o DF sabe. Blessed love will never part. They don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha, come sing for them, baby. DJ Henrique de Ferraz. Isso, a Globo não mostra. Come sing for them, baby. Come sing for them, baby. Vai. Travando com a xerequinha. Vai. Travando com a xerequinha. Vai. Travando com a xerequinha. Mexeu com o Henrique, ele vai te sar. Oi, tu pediu, tu toma. Oi, tu pediu, tu vai tomar. Pirocada na xereca, sem para. Pirocada na xereca, sem para. Oi, tu pediu, tu toma. Tu toma, tu toma. Oi, tu pediu, tu toma. Tu toma, tu toma. Oi, tu pediu, tu toma. Tu toma, tu toma. Oi, tu pediu, tu toma. Tu toma. Oi, tu pediu, tu vai tomar. Vai. Travado com a xerequinha. Vai. Travado com a xerequinha. Vai. Travado com a xerequinha. Vai. Vem, novinha. Vem tumultuar. Mexeu com o Henrique, ele vai te sar. Oi, tu pediu, tu toma. Oi, tu pediu, tu vai tomar. Pirocada na xereca, sem para. Pirocada na xereca, sem para. Oi, tu pediu, tu toma. Tu toma. Oi, tu pediu. toma, tu toma, tu toma. Oi, tu pediu, tu toma, tu toma, tu toma. Oi, tu pediu, tu toma, tu toma, tu toma. Oi, tu pediu, tu vai trotar. DJ Henrique de Ferraz. Isso, que toma, toma, toma, tá. Toma na xereca, vai tomar. Toma, que toma, toma, toma, tá. Toma, que toma, que toma, toma, toma, tá. Xereco na molhadona no meu pau. Brau, tau, tau, brau, brau, tau, tau, brau. Vai jogar a xereco na molhadona no meu pau. Brau, tau, tau, brau, brau, tau, tau, brau. Vai jogar a xereco na molhadona no meu pau. Acaso nunca sei de forma, sei de ideia. Me chama de safado, puto cafajeste. Acaso nunca sei de forma, sei de ideia. Safado, puto cafajeste. Acaso nunca sei de forma, sei de ideia. Me chama de safado, puto cafajeste. Eita, é o DJ JBR. Então toma pirocada, vai na ponta da minha vara. Novinha, cê entra na doitão. Toma, toma, tá. Toma, que toma, que toma, toma, toma, tá. Toma na xereca, vai tomar. Toma, que toma, toma, toma, tá. Toma, que toma, que toma, toma, toma, tá. Toma na xereca, vai tomar. Deixei tudo no esquema. Quando bateu o sinal atrás da quadra da escola, que vai começar o frau, frau, frau, frau, frau, frau, frau, frau, frau. Tu vai jogar xereco na molhadona no meu pau. Frau, tau, tau, frau, frau, tau, tau, frau. Vai jogar xereco na molhadona no meu pau. Frau, tau, tau, frau, frau, tau, tau, frau. Vai jogar xereco na molhadona no meu pau. Acaso nunca sei de forma, sei de ideia. Me chama de safado, puto cafajeste. Acaso nunca sei de forma, sei de ideia. Me chama de safado, puto cafajeste. Acaso nunca sei de forma, sei de ideia. Me chama de safado, puto cafajeste. Turn up your radio, blast your stereo. Hoje tem bailão na comunidade, eu vou brotar lá só pra sucessagem. Vou chamar minhas amigas pra poder embrasar, que o baile do DF não tem hora pra acabar. E eu vou jogando, jogando pros faixa preta. E eu vou jogando, jogando pros faixa preta. Então vou jogando, sentando, sentando forte. Tu sabe que eu me amarro nos menor que é do corpo. E eu vou jogando, jogando pros faixa preta. E eu vou jogando, jogando pros faixa preta. Então vou jogando, sentando, sentando forte.

Brega exclusivo. Já sabe, né? É o Braia. E aí, chavos, vem mesmo. Acabou relacionamento e quer me ter de volta. Pagou de superar de quer relembrar nossa foda. Tentou me esquecer e corre atrás de mim agora. Voltei pra putaria e é disso que ela gosta. Voltei pra putaria e é disso que ela gosta. Mandou embora da tua vida, terminou comigo por mensagem. 24 horas tu me liga com saudade da minha língua, querendo matar vontade. Que pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade. Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem. Se acabou o amor que seja eterna, sacanagem. Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem. Vem sentando, vem sentando, quando, quando, quando. Querendo, querendo, querendo, querendo matar a vontade. Pena que acabou, mas já que tá com saudade. Acabou relacionamento e quer me ter de volta. Pagou de superar de quer relembrar nossa foda. Tentou me esquecer e corre atrás de mim agora. Voltei pra putaria e é disso que ela gosta. Voltei pra putaria e é disso que ela gosta. Mandou embora da tua vida, terminou comigo por mensagem. 24 horas tu me liga com saudade da minha língua, querendo matar vontade. Que pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade. Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem. Se acabou o amor que seja eterna, sacanagem. Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem. Vem sentando, vem sentando, quando, quando, quando. Querendo, querendo, querendo, querendo matar vontade. Pena que acabou. Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando.